190, reporte estabilizado, gol 9-6. Tan 90, 1-6, autorizado a final do procedimento ILS Whisky, complete a final e chame torre 1-1-8-9-5. Forma estabilizada ILS Whisky, vai chamar a torre agora 18, respaldado em 90-6. Tá 90 no meia, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 089. Autorizado, pouso, da 10, tá 90 no meia. Chané 6143, acione identificação. Da presente, vou na proa de Monfi, desça para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 4. Está autorizado manter a presente velocidade. Joker 03, acione identificação. Foi na Pro de Adolfo para interceptar a chegada a Bonf, informe de ao descido. Joker 03, clareza 2/2. Gente, voe Alagoinhas, está presente, desce para o nível de voo 060. Tá 90 no meia, solo 30, libera a direita, solo 12, 1, décimo 9. Libera a direita, solo 2, 1, décimo 9, tá 90 no meia, boa noite. Linha 45, desça via para 2000 pés, ajuste no 0, 1 no 4, autorizado, LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. LS 2014, vai informar estabilizado, gol 1645, obrigado. no 66, torre 118, decimal 95. 395, no 66, obrigado. Salvador, 1966, cruzando externo, visual, uma boa noite. 1966, boa noite, pouso autorizado, pista 10, vento 070 graus, 99. Pouso autorizado na pista 10, gol 6201, condições de agilizar as manobras para decolagem assim que autorizado pela torre. 6201. Ali mantém agilizando as manobras, 6201. E mantém ligeiro, 6201. Gol 1166, solo 34. Tá um pouquinho difícil a minha visualização aqui. Só chover bem nessa cabeceira oposta? Não, chuvisco, ainda não tá chovendo, mas tá aproximando já. Ok, obrigado. Libere a direita, solo 121, décimo 9. Direita, 121, obrigado. Termina 201, autorizado a decolagem pista 10, vento 080 graus, 8 nós. Livre decolagem, 6201. Plano 645, chame a torre 118, decimal 95. Estabilizado 1895, boa noite, obrigado. Torre Gol 1645, vai aproximando o externo, baixando para você. 1645, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, obrigado. 145, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 99. Tem livre pouso, gol 645, obrigado. O Xerém 6201, decola 36, controle 120, decimal 8. 208, 6201, boa noite, bom trabalho. Nível 360. Sabe via São Bruno para o 360, o Xané 620. Pode voar pro de Leda, a gente está correndo aqui, tem forte chuva na posição. Autorizado Leda. Certo, Leda 620. O Xané 6143 em Bonfi, intercepta via, Bonfi, sexta via para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado LS X-Ray da pistão no 0, reforço estabilizado. Entre a boca, realizada aqui da via, 6143, autorizado, boa dona da presente. Autorizado dona, o Xané 6143, reforço estabilizado. Obrigado, dona, eu quero acreditar, Xané 6143. Joker 03, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Joker 03, o controle não copiou o cotejamento. Joker 03, desce para 4 mil pés, caiu em 4. Sente. Solo 39, libere a direita, solo 121, decimal 9. Centro, poderia confirmar ajuste no 203? Confirme a nossa modulo para controle? Joker 03, poderia confirmar o ajuste? Ajuste no 0 ou no 4. Vou no 0 ou no 4, CT 03. EUQ03, desça para 2 mil pés, ajuste permanece no 0 no 4, autorizado ILS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Desce para 2 mil pés, com 1 no 0, 1 no 4, autorizado ILS X-Ray da 1 no 0, EUQ03. O Xané 6143, chame torre 118, decimal 95. Torre, Salvador, boa noite, Xané 6143, realizado o LSX3. Xané 6143, pouso do estado, pista no 0,080 graus, 119. Torre Salvador, boa noite, azul 2718, ponto de espera da 1 0. Do 2718, boa noite, mantenha o ponto de espera. Vou manter esse 2718. Controle de gol 1966, muito boa tarde ainda, informação ótima. O 1966, acione identificação, voe TAP, desce para o nível 050, ajuste no 0 no 4. 1014, voa ITAP com 1014, nível 050 ITAP, gol 1966. O Xané 6201, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251-2835, 6201, boa. Mantém 2 mil pés. Afirmo. Mantenha 2 mil pés para início do procedimento ILS, X-ray da pistão no zero, reporte estabilizado. Matando 2 mil, reportará estabilizado, volta 06. Xané 6143, solo, 45, libera a direita, solo 121-9. 7118, autorizado decolagem pista 10, vento 070 graus 11 nós. Decolagem azul 2718. Joker 03, estabilizado no localizador, trem baixado e travado. Joker 03, complete a sinal e chame Torre Salvador, 118, decimal 95. Completa chamando Torre, 118, decimal 95. Torre Salvador, Joker 03, estabilizado no ILS, trem baixado e travado. Joker 03, bit checado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 070 graus, 11 nós. Pouso autorizado, pistão no 0, Joker 03. No 8, decola aos 48, chamei agora o controle no 20 decima 8. Controle 208, 27 no 8, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Azul 2718, passa 2200 na Pucca. Azul 2718, contato radar na decolagem, suba via saída Pucca para o nível 350. Via Pucca para o 350, 2718. Azul 2718 da presente voe Aracaju. Dá uma presente pro de Aracaju 2718. Voe Duna, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado ILS X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. Afirmativo, voando Duna, 2000 pés, 1014, reporte estabilizado, voo 1966. Gol no 966, autorizado os devidos desvios, reporte retornando a proa de Duna. Afirmativo, reportará. C03, DA, visual para 7. Joker 03, solo ao 52, libere à esquerda ao estacionar a frequência livre. Autorizado backtrack, o Joker 03. Boa noite, é o Papa Romeo, Sérgio Lueco. Sérgio Lueco, prossiga para o controle. Passagem de Aracaju, senhora, passou a Praia do Forte, está 24 milhas afastado, para enrimar mais 15 minutos para o final. Gente, o Sérgio Lueco mantém a linha do litoral até próximo a Buraquinho, deporte próximo da localidade para voar após direto enrimar. Próximo interlado, reportará Sérgio Lueco, senhora. Do 27118, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 285, 2718, boa noite. Boa. Farinha 7065, acione identificação. Acionar identificação. Marinha 7065, contato radar estabelecido, 60 milhas nordeste de Salvador. Voe na proa, voe direto pelo, informe no ideal de descida. Voe de pelo, Papa Eco Lima Oscar. Voe direto proa de pelo, informará no ideal de descida. Informam chuva leve sobre o campo, porém permanece visual. Afirmativo, gráfico na informação 966. Ponte próximo ao portão de Interlagos. Portão de Interlagos, reportará Serra do Lueco. Estabilizado LS, Gol 966. Gol no 966, complete a final do procedimento, chame torre 118.95. Ok, faça a torre, complete o procedimento, 895, Gol 966. Gol 966, muito boa noite, ILS, de zona zero. De 66, pouso autorizado, piscina 0, vento 060 graus, 9 anos. Ok, livre pouso na 10 para o gol 1966. Carinha 7065, controle. Cheque seu equipamento, receba seu modo Charlie intermitente agora e somente o lote primário. O 7065 está testando o equipamento. Gente. Através do portão Interlagos, vai ingressar aprovado Serra Azul Eco. Gente, Papo Romeu Serra Azul Eco, prossiga na Prodia em Rimar, chame agora a torre 118.95. 205, grato, boa noite, bom trabalho. Bom dia, boa noite, é o Papo Romeu Serra Azul Eco. Serra Azul Eco, boa noite, reposte através norte da torre. Resto da torre, dá pra arrimar agora, dá pra gente, certo? Afirmativo, pra arrimar, seguindo para arrimar a Serra do Lueco. Uno 966, solo ao 02, libere a direita, solo 121, décimo 9. Libere a direita, 219, obrigado. Farinha 7065, agora recebo roteando 060. 065. Salvador, boa noite. Dan 9250, mudando 190 para 150. Em estativo. Tan 9250, a sua identificação, mantenha por onde boa média, desça para o nível 050, ajuste no 0 no 4. 050, fica torta, pro de boa média, Tan 9250. A 9250, programe sua navegação para após Bomed voa Duna. Bomed Duna, 9250. Terminando os parafusos. Está presente desse para 2000 pés, ajuste no 0114, aguarde autorização para o ILS. No 0, no 4, 2000, aguardando o 090. Prossiga. 07, autorizado, ingresso e decolagem pista 1-0, vento 070 graus, 3 nós. Descendo para 170, passou o 200, informação ótica. Plano 772, acione identificação da presente voo IPOMED para interceptar via chegada IPOMED. Desça para o nível de voo 050. 050, identificou, solicita a dona da presente devido a aeronave estar efetuando alternativa Salvador. Gente, gol 1772, é o número 2, na aproximação, tem condições de voar rápida presente para aguardar para o Iduna? Afirmativo. Agora a ITAP descendo para 050, 05.1772. Está pronto. Gente, aguarde para decolagem 869. Tenho no 869, pistão 1-0. Gol no 869, ele mantém pistão 1-0. Decola 1-0, chame controle 1-2-0, decima 8. Jogando Joker 1-7, contato radar na decolagem, suba via, sai da Momo para o nível 1-7-0. Joker 1-7, sai da Momo, nível 1-7-0, autoriza da presente frote? Negativo frote, Joker 1-7, temos tráfego em aproximação pelo setor nordeste, mantenha a via inicialmente, aguarde futuramente para voar frotis. Joker 1-7. No 869, autorizado decolagem pistão no 0, vento no 00 grau 039. Iniciando na 11, no gol 1869. No 7, voe Momo da presente. Jogando 7, Momo. Voe no 772 da presente, voe Duna, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Mili 14, Vitora da presente no 772, 4000. Estabilizou LS visual, tá? 3925. Pan 9250, complete a final e chame torre. 118.95. 1895, uma boa noite, tá? 9250. Escola 13, chame controle, 120, decima 8. 308, controle, boa noite, 69, boa. Controle, boa noite, 69, cruzando 1500, Arboruno. Bom, 869, contrato radar na decolagem suba via Arboruno para o nível 360. 360, Arboruno, boa noite, 69. Uma boa noite, é o TAN 9250, estabilizado em LS, está 10. O 9250 já está visual com o campo? Afirmativo. Não entendi, poderia repetir? Afirmativo, totalmente visual. Dado pista 10, vento 10 grau 029, pista molhada. Livre pouso, pista 10, TAN 9250. Uno 772 desça para 2000 pés, ajuste no 014. Autorizado LS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. 2000, informe estabilizado, 72. Controle, boa noite, 69. Prossiga. Possibilidade de voz da telefone? Está presente o ELF. Prato. Novo, ando ELF, 169. Gente, o cotejamento foi copiado agora. Gente, cotejou de novo. TAN 9250, solo 17, libera a direita, solo 121, decima 9. 121. 5 milhas da posição, pelo ou ideal de descida. Marinha 7065, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. Descendo para 4000 pés. Com Oceano 869, suba e mantenha nível de voo 340. Restrito 340, 869. Controle, Joqueiro no 7, bom. Joqueiro no 7, prossiga conforme a saída. Autoriza a frotida, presente? Aguarde coordenação com o centro. Joqueiro no 7. Voz Momo, mantenha a Prode Cogibo, aguardando o afroti. Prode Cogibo. Joqueiro no 7 da presente voe Abuco. Joqueiro no 7 da presente Abuco. Voo no 869, chame Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, boa noite, 69, boa noite. Confirma ideal para o Joqueiro no 7. No 7. Informo que a Buca é uma posição na terminal de Fortaleza, não tenho esse dado para passar ao comandante. O Joqueiro no 7 tem condições de voar a Buca ou vai manter Cogibo? Prosseguir na saída. Sérgio. O Joqueiro no 7. Joqueiro no 7, cotejamento foi entrecortado. Joqueiro no 7, mantendo Cogibo. Gente. Voo 772. Voo 772, complete a final e chame Tor Salvador 118.95. Voo 95, obrigado. Pistão 0, vento 040 graus, 1 não. Eu e pouso 1 a 0, voo 972. Só pista molhada. Joqueiro no 7, cruza o nível no 50, chame agora Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Joqueiro 7, 125.45, alterna 126.85. Joqueiro no 7, secundária 126.85. Joqueiro 7065, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Está presente, autorizado, descida para 2000 pés. Afirmo. Boa noite, o 1645 no ponte 0 no 0. 1645 apresentado ali, mantém piso no 0. Ali mantém na 10, com 1645. 1772, solo 24, libera a direita, solo 21, décimo 9. Autorizado 219 a bordo, solo 772. Bom, 645, autorizado decolagem, pistão no 0, vento variável 02, nossa. Gente, pista 10, decolagem autorizada, bom, 645.